frutos produzidos pela terra ainda não são tão doces e polpudos quanto as peras. Da tua ilusão amarra o teu arado a uma estrela, e os tempos darão safras e safras de sonhos, quilos e quilos de amor. Noutros planetas risonhos, outras espécies de dor. Uau, uau, uau, uau, uau, uau. Se os campos cultivados neste mundo são duros demais e os solos assolados pela guerra não produzem a paz, amarra o teu arado a uma estrela, e aí tu serás o lavrador louco dos astros, o camponês solto nos céus. E quanto mais longe da terra, tanto mais longe de Deus. Uou, uou, uou, uou, uou, uou. Produzidos pela terra ainda não são tão doces e polpudos quanto as peras. Da tua ilusão amarra o teu arado a uma estrela, e os tempos darão safras e safras de sonhos, quilos e quilos de amor. Noutros planetas risonhos, outras espécies de dor. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Cultivados neste mundo são duros demais, e os solos assolados pela guerra não produzem a paz, amarra o teu arado a uma estrela, e aí tu serás o lavrador louco dos astros, o camponês solto nos céus. E quanto mais longe da terra, tanto mais longe de Deus. Uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau.